Dinheiro é um mal necessário, mas a amizade não tem preço. Família Nacional 51-50, e lá do posto, sempre junto. Isso mesmo, esquema louco. Na disciplina, quem não quer um tiro, sente o drama. Chega de papa venena. Na disciplina, quem não quer um tiro, sente o drama. Chega de papa venena. Opa, presença aqui quebrada. Quem não quer, não troca mais. Quem não quer, deixa pra nós. É um sufoco, um copo d'água e na melhor um fio, um dois pra cada gole. Lembrar do favelado autenticado. É uma corda no pescoço, é sempre correndo atrás do truque. É sem dinheiro, no veneno e no mundão sobrevivendo. Quando der um palco, eu te apresento a sua desgraça. A tradição que muitos covardia assinam. É mãe, filho, maltrata, é pai que se revolta. Agora, ninguém segura, é corre, corre, corre. Você vai pra onde? Eu te pergunto, onde é que vai? Em busca da paz, sem disciplina, não é paz. Mas Deus é mais, é paz no gueto, respeito eu peço. É pra sair do descabelo, dinheiro no bolso eu também quero. A malandragem de verdade é viver, mas quem é vive no gueto? Nós sim, manos meus. Salve, salve! Os guerreiros da favela. Salve, salve! Os mano que acreditam nela. Esquema louco, segue o bang, rastreado e procurado. A nossa fonte é gangsta. É mente da favela. Na disciplina, quem não quer um tiro, sente o drama. Chega de papa venena. Na disciplina, quem não quer um tiro, sente o drama. Chega de papa venena. Os favelados vão ser considerado pela tal sociedade, é que nos deixa de lado. Mas quando chega o enquadro querendo troco o tom, aí é o lado oposto do jogo, ganhando e você perdendo as notas. Os carros, as mina linda, pedindo socorro no bang bang. Você não vai vendo, meu Deus, parece triste, mas é mais que filme triste. O povo entra no osso, no seu cabelo. Já teu pé de melhor e ora, e como ora. Longe ouço os gritos dos irmãos na igreja, fazendo apelo pra Cristo. De joelho por isso, com vários filhos e netos indiciados, viciados, correndo no creme e dos gambeta fugindo. E pra família mentindo que tá crescendo na vida. Viagem, viagem. Nós quer dinheiro e quem não quer, na disciplina sempre. Nós quer dinheiro e quem não quer, na disciplina. Quem não quer um tiro, sente o drama. Chega de papa venena. Na disciplina.